G.O.G. Negoléria. Luiz Café. É nós mesmo, vagabundo. Nós por nós. Sempre nós por nós. Nós por nós. É nós mesmo, vagabundo. Pra quem tem fé, quem busca ideologia, tem quem quer o nome escrito no livro da vida. Essa é minha fé, a minha pantomima, o exercício dia a dia da minha poesia. Tem quem não crê na arte da partilha, mas não foi isso que aprendi com minha família. Menina aluada, botão de amapola, o primeiro salário inteiro na mão da coroa. Nós por nós, é nós mesmo, nós por nós, é nós mesmo, vagabundo. Foi desde cedo que aprendi a fazer planos. E há tanto tempo eu já sou sócia da CIA dos sonhos. Há anos ouço falar de amor e parceria. Vi isso e mais um pouco na voz de Emicida. Eu quero assim, no meu convívio, aves de rapina que nunca dependeram da arte da falcoaria. Ei, mestre G.O.G., cola comigo, aê. Aperta o rec, deixa eu te mostrar o que eu já sei fazer. Primeira vez que vi você foi na torre de TV. Sua voz e atitude me fizeram tremer. Pensei comigo mesmo, essa preta vai ser orgulho de Brasília. Sua arte fez lembrar dos campinhos, dos golzinhos, dos barracos de madeira, sobradinho sozinho, dos martelos, dos espectros, dos passinhos, dos toca-discos comandando Nino e Zinho. De luva prata na mão, bico fino, branco em ação, suor no salão, conexão no refrão, transportando emoção, igual a mim uma geração. Ritmos, ritmos negros, acelerando a pulsação. Eu sei como ficar mais forte junto. Eu sei, do norte ao centro-oeste é muito chão, continuando a batalha. Quem tem sangue de quem já foi pau de arara. Tomara que eu veja a vitória de várias amadas, que a bênção ancestral traga boa seara. Retrato minha quebrada, tem que puxar minha navalha. Com o cenário, com o roteiro, retoque de cineasta. Eu vou dizer, revolução do pensamento me fez entender. Revolução de um só, fica fácil de ter. Por isso que o QG não para de crescer. Sementes brotam, bela primavera vai acontecer. A grande usina, povo gera energia, capaz de iluminar, abastecer mentes vazias. Acender as luzes da ribalta, ter efervescer nos palcos da vida. Juntos cantamos por poder. Pois é, do céu só cai chuva quando a nuvem negra quer. G.O.G., Helen Oléria, Luiz Café. É nós mesmo, vagabundo.